Manus corte. Manus corte. Folha de rosto. A silhueta de uma mão pequena. Folha de rosto. Centro da página, no losango preto. Dedos entreabertos estão prestes a tocar em algo. Manus corte. Manus corto. Manuscrito. Todas as palavras cabem dentro de uma tesoura. Todas as palavras cabem dentro de uma tesoura. Escrever. Todas as palavras cabem dentro de uma tesoura. Todas as palavras cabem dentro de uma tesoura. Escrever é uma abertura no meio da página. Escrever. de e ruídos. Escrever com um objeto que risca produz sulcos, rasuras, riscos, rastros. Escrever com um objeto que recorta produz pedaços, cavidades, fissuras, espaços. Escrever com a tesoura produz restos. Quadrado preto pequeno com a lateral direita inferior inclinada e a esquerda inferior elevada, forma similar ao de um I. Paralelogramo em pé com a lateral direita inclinada, um dente que produz uma falha na base inferior da forma. Algo como uma taxinha presa, inclinada da direita para a esquerda. Ponte aguda, dois lados. Forma em um zigue-zague, pequena, treinada, metade de um círculo cortado, forma não identificada, escrita com uma ponta de chupa apontada para cima. Recortar buraco, recortar, recortar, cheios, ruído, ruído que atravessa a página de um lado para o outro. Entre a palavra e o ruído não existe antes, entre a palavra e o ruído. Não existe antes nem depois. Entre a palavra e o ruído não existe antes nem depois. O vazio não tem limite. O vazio não tem limite. O vazio não tem limite. O vazio não tem limite. O vazio não tem limite. Escrever é abrir buracos. Buraco. Buraco. Contorno, margem, recortar luz, escrever luz, aquilo que não é palavra, entre o legível e o indizível. O vazio tem limite. Desjunto a palavra do todo. Todo. E recortada, recortada, a palavra surge, surge. Com, com sua borda, sua borda. Linha fronteiriça. Margem. Sombra. Sombra, sombra. Palavra tem dentro e fora. Palavra tem dentro e fora. Palavra, texto tem dentro. palavra que texto, linha front, que tem a palavra que tem a front, tem um buraco na página. Thank you.